Salvador, bom dia, Gol 192, solicito autorização Recife, formação alfa. O Gol 1192, autorizado Recife, nível 370, decola PC10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju, via Apeso Luna 7. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, aciona 5442, transponder. Autorizado 370, Pucca, Caju, decolagem a 10, curva esquerda, 1208, controle, o transponder 5442, via inicial Apeso Luna 7, Gol 1192. Gol 1192, esteja mais correto, pronto, se tiver funcionamento. Vai chamar a Gol 1192. Bom dia, o 1592 com a Alfa na sua escuta. 1592, bom dia, via chegada Bom Médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 017. Bom Médio 1080. O número do 1592 número 1 na aproximação. Pode vai direto, Duna? Autorizar direto, Duna, Gol 1592. 1592 direto, Duna, obrigado. Gol 592, ciente da informação alfa? Salvador, gol 1192, pushback, estou lá na posição 8. Gol 1192, autorizado, se tiver acionamento, já pronto para o táxi. Toma aí. Com 592, autorizado, deixa para 4 mil pés sem restrições. 4 mil sem restrições, zona 592. Controle do muito boa noite, gol 1812, sinal. Gol 1812, via chegada boa média 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 017. 080-0017, pode voltar, fica presente. Autorizado, ITAF, gol 1812. ITAF, gol 1812. Gol 1812, ciente da informação alfa? Firmo. Ciente. novamente visual, pode ir direto para 2000, Uno 592? Afirmo, Gol no 592, desça para 2000 pés, ajustando 097, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, da pistão 10, avançabilizado. Reportaremos, Uno 592. Uno 0, ajuste na 097. Pátio Uno, para Índia, 1017, Gol no 92. Uno 8, Uno 2, desça para 4000 pés sem restrições, ajuste na 097. 4000, Uno 0, Uno 7, Gol, Uno 8, Uno 2. A linha decola pistão na 0, o vento 160 graus 089. A linha decola 1010 com 1010. Utilizado 1592. Gol 1592, complete final de procedimento, chame torre de Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre, bom dia, Gol 1592, estabilizado na 0. Gol 1592, resiste na 017, continua a aproximação, aguardando que está livre. 92. Para 2000 pés em restrições, ajuste no 017. Autorizado o final do procedimento LS X-Ray. Da pista no 0, reabastabilizado. Teste para 2000, ajustado no 017. Autorizado o X-Ray, no 0, Gol no 892. 1192, decolagem 51, destino controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 1192. Salvador, gol no 1192. Gol 1192, contato radar na decolagem, via saída Pulga, submanter nível de voo 370. 1192. Gol 1592, solo 54, libera direita, prossegue para a filial Alfa Juliette, posição 0741. Direita Alfa Juliette, 0741, 1592, mas eu escuto. Sim, permanece na minha frequência. Estabilizado, gol 1812. Gol 1812, complete final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 2395, gol 1812, boa noite. Boa noite, Mafonso. Salvador, muito boa noite, gol 1812, aproximação, final 10. Gol 1812, o ajuste no 017, autorizado pouso, pistão na 0, vento 160 graus, 10 noite. Autorizado pouso, na 0, gol 1812. Salvador, boa noite. Bom dia, Gol no 173. Prossiga. Esse motor ali que é de Salvador, primeiro, meu metro da 28, tá operando já? Negativo. Ele voa 080. Ajuste na 017. Voo no 172, ciente da informação alfa. Uno 192, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 1-8-1-2, sala 5-9, prossegue Alfa Juliette, posição 08, parte 1. Alfa Juliette, posição 8. Confirmando. Gol no 172, autorizado a separar 4 mil pés sem restrições. Permanece o ajuste no 097. 4.017, gol no 172, né? comandou, muito bom dia, OTAN 3520, posição 10, está pronto para a cópia João Pessoa. São 3520, agora só, por gentileza. Pode fazer o push quanto a guarda, o TAN 3520? Autorizado, 3520. Quero push TAN 1-1-7-2, deixa para 2.000 pés em restrições, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. A pista 1-0, repasse estabilizado. 2.000, semana estabilizado, gol no 1-1-7-2. OTAN 3520, você comprou o V de 107, 107, 2 horas e 15, alterna Maceió e está pronto para o TAN. OTAN 3520, autorizado João Pessoa, nível 370, decola a pista 10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju, via Pesulo 17. Controle Salvador, opera 120.8, aciona 5454, transponder. Sente autorizado, João Pessoa, nível 370, decoda 10 no perfil da Pucca, transição Aracaju, Aper Zulu 17, controle de 7208, no transponder 5454, OTAN 3520. 3520, autorizado táxi, bate 1 no táxi índio, reporte ponto de espera 10 pronto. O ajuste de altímetro 10-7. Reporta na ponte, espera pronto, tá 3520. LS, gol 1172. Gol 1172, complete final do procedimento, chame 2, Salvador, frequência 118, decimal 95. 2, gol no 172 LS, estão no zero. Boa noite. No 172, ajuste no 017, autorizado pouso, pista no zero. O vento no 60 graus, no 09. Livre, pouso, pista no zero, gol no 172. Gol 1173, prepare Sambu 1 no transição ótima, aguardando cópia. Por gentileza, confirma a saída? Sambu 1, Terra, Alfa, November, Vitor, Oscar 1, transição ótima. Gol 1, transição ótima, gol 1173. Salvador, boa noite, Tan 38 no meio, descida, passa 220. Tan 38, 1 no meio, via chegada ao médio 1 no desça para o nível de voo 080. Ajuste no 097. Você não via. Eu, número 1, gostaria de contar a senhora, possível? Afirmativo, autorizado direto Duna, Tan 38 no meio. Tá bom, Duna. Uno 172, Sala 13, libera direita, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, 1172. Autorizado decolagem, pista no zero, vento no 60 graus, 09 nós. Vento autorizado decolagem, pista no zero, tá 3520. Gol 1972, prossegue posição 10, Pati 1. Pati 1, posição 10, gol 1972. Um 3520, decola 215, chama controle Salvador 120, decimal 8. Controle Salvador 120, decimal 8, 3520, até mais. 1173, pronto, cópia. Bom, 1173, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola Pixuna 0, curva à direita. Saída Sanvo 1, Leda, transição Motiva. Via Upes 10, Taubaté. Controle Salvador opera. 120 decimal 8, aciona 5462, transponder. Autorizado Guarulhos, São Paulo, 1360, a pista é 10, curva direita, Sango 1, Leda, Mótima, controle 1208, transponder 5462, para o gol 1173. Gol 1173, cotejamento correto, são prontos para o tiver acionamento. Chamada para o acionamento, gol 1173. São 3896, autorizado a descer para 4, meu pé sem restrições. 4 mil direto, 3896. Approach, aqui já o Alfa, Alfa, Sente, a gente não 19910 for Medi 1 on arrival, Tampa at level 080, can 81017. 101 arrival is possible, right direct to ETAP, Jet Tango Alpha Papa. Autorizado. Clear, ETAP position, Argentina 19910. Argentina 1910, right to Jet Tango Alpha Papa. Gol 1173, autorizado, pushback, acionamento, já pronto para o táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chamada para o táxi. Gol 1173. T520, chama centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 25.5.2.85, centro Recife, tá 3520, até mais. Até, boa noite. São 3816, desça para 2.000 pés, ajuste na 097, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 90, responsabilizado. 2.000, reportado, 3816. Argentina 1910, descendo para o level 050. 050, Argentina 1910. Romeu, gol no 173, para o Santos, PLB 159, autonomia 4 horas, alterna Galeão. 1-1-9-3, autorizado o táxi via Índia. Reporte pronto, ponto 010, ajuste na 017. Autorizado o táxi via Índia, reportar na pronta no ponto de espera. 1-1-7-3.